Bestial, que programa fenomenal. Ou então é só mediano. Não é mau, mas não é nada de especial. Noninando, a lareira é bom. É demais, são dois símbolos sexuais. Não são nada, são embuste. Mas é preciso preencher este espaço. E é isso que nós fazemos, no fundo, preencher espaço. É verdade. Preencher espaço. Maravilhoso. Somos bons nisto, preencher espaço. É, de facto, maravilhoso. Paula, obrigado mais uma vez por teres vindo. Também obrigado a ti, Carlos Moura e Paula Oliveira. Até à próxima. Foi um prazer. Sim, por acaso era giro, começámos a segunda parte e era isto. Adeus e boa tarde. Já despachados. Não, vocês ainda não estão totalmente despachados. A Paula, sei que não poderá aguentar até o final deste programa. De resto, é o único programa que permite mas isso é o mal que os convidados saiam a meio, não é? Isso é o mal de vocês ter. Trabalharem no edifício onde há concorrência. Pois é. E aproveitam-se convidados. Nós também fazemos isso. Já existiram outras edições em que estavam a ser convidados ali para a Atena. Olha, faz favor. Eu lembro-me uma vez que tivemos os hands-on approach sem nada de previsto. Eles iam a passar no corredor e foi pshá! E eles entraram. E foram logo convidados. Convidados é assim que funciona. Já me aconteceu várias vezes na RDP África. Sim. Não. Ok. Não, por acaso, às vezes passam pessoas aqui pelo corredor que causam-me sempre alguma admiração. Dos momentos mais altos de toda a minha vida foi precisamente eu estar a fazer emissão em direto na prova oral e passa-me quem? Que foi há uns anos valentes. O Drão Barroso, na altura, ainda Primeiro-Ministro. Espetacular. Aqui, gosto muito de ouvir cantar. O que é que lhe disseste? Gosto muito do seu trabalho, ou não? Não, porque eu não disse rigorosamente nada. Gosto muito de ouvir cantar. Fiquei petrificado na minha cadeira. Drão Barroso, não é? Já agora, sabem que há uma iniciativa do Teatro Maria Matos que se chama... Noites imprevistas, uma coisa assim, ou cantores imprevistos. Convidados que cantam, não é? Sim, não digas que te convidaram para isso. Não me convidaram, mas já passaram lá vozes muito interessantes e que resultaram muito bem. Casos de Joana Seixas, que acho que teve bastante bem. A Patrícia Bull também lá foi cantar. Margarida Pinto Correia. Ui. E agora, olha, não tenho mais, mas foi a Conceição Lino também. E a Conceição Lino também acho que teve bastante bem. Conheces assim pessoas que podiam cantar, que já as ouviste? Isto é uma pena, um talento. Eu acho que o Nuno é uma revelação para nós. Exatamente. Comprovado. Nuno, não é? Nunca desafinei. Atenção, canto mal, mas nunca desafinei. Nunca desafina. É verdade, sim, senhora. É verdade. Há pessoas que, mesmo não tendo uma grande voz, quando cantam, há uma sonoridade na voz. A questão aí não é voz, agora deixa-me dizer. Sim, sim. Eu acho que o que faz um bom cantor não é às vezes a qualidade da voz também, não é? O seu timbre, a sua maneira de cantar está muito relacionada com o bom ouvido. E ser musical, ter uma boa cultura musical, faz com que se seja bom cantor. E às vezes um tipo. Imagina aqueles tipos com uma voz bestial, com. Potencial enorme, mas a desafinarem que nem uns carneiros. Que nem os borregos. Epá, é a coisa pior que se pode ouvir. Uma voz bem colocada, mas desafinada. E às vezes uma voz mal colocada. Temos exemplos como o Rod Stewart, o Joe Cocker, o Louis Armstrong, que são grandes cantores e que têm uma voz com alguns problemas, entre aspas, não é? Como o Nel Monteiro. Nel Monteiro. Nel Monteiro, eu estou cada vez mais fã do Nel Monteiro. Não só lançou no ano passado um álbum cujo nome não pode ser dito em público. Ah, exato, mas é uma canção de protesto fabulosa. Aliás, o Edgar Pera pegou nessa música para fazer. Como este ano lançou um novo álbum. Lançou um novo álbum que eu ainda não consegui, ainda não tive hipótese de comprar. Deve estar escutado, não sei. Mas que tem. Mas tem uma lírica fabulosa, tem um texto fabuloso, nomeado. Estou-me a lembrar de uma parte em que diz: Bombeiros, mangueiras, para que um batalhão, o fogo da menina apaga-se bem à mão. Ora, isto. Não, mas repara bem, o que é fabuloso no Nel Monteiro é que, no momento, ele está a fazer uma canção de protesto, tal como esta de que estávamos a falar, e cujo nome não pode ser dito num programa decente como este. Apesar de, penso que na semana passada, Fernando Alvim, aliás, há duas semanas, acho que eu, quebraste um tabu dizendo um palavrão neste programa acabado em alho. Mas vocês não têm o bicho para depois colocar. Não, tá, temos, não custa muito dinheiro. Um pi, não sabes a preço que está o pi hoje em dia, por amor de Deus. E é uma trabalheira, sim. Mas Nel Monteiro vai saltitando entre a canção de protesto e a canção brejeira sobre mangueiras e bombeiros. E fogos. Sabes que ele é meio surto. O que me leva a querer. E que pode explicar bastante. O que me leva a querer também que a natureza é injusta, porque ele vier a ser mudo, mas isso agora sou eu. Desculpa. Não, mas isso aí iria ficar privados de clássicos como Egões. E o bombeiro dos mangueiras, para que é um batalhão? O mundo da música ficaria mais pobre. Eu acho que devia haver as edições da Operação Triunfo, para quem não tem acompanhado, são temáticas, não é? A próxima que vai hoje, sábado. Exatamente. Não, isto é quarta-feira, mas estamos a fingir que é. Vai ser sobre o Festival da Canção. Exatamente. Não é? Já tivemos lá ontem na escola duas meninas das 12. Não, quem? Foi espetacular. Foi muito engraçado. Vamos continuar com a voz fresca. VT está muito engraçado. E Da Vinci não entra? Não, faz. Acho que andaram à procura deles. Mas... já fui ao Brasil. Então, mas espera aí, mas quem das duas é que foi lá? Desculpa, foi a Helena Coelho. Foi Helena Coelho e aquela. Laura Diogo? E a Teresa, não. Laura Diogo. De Laura Diogo, que é possivelmente das mais conhecidas das doce. Acho que está nos Estados Unidos. Ok. Mais, Manuela Bravo também, não é? Estive também lá ontem. Sobe só o balão. Mas eu acho que é uma grande papila agora. E para mim, pelo menos, que essas coisas fizeram parte de uma fase da minha infância. Pois, que eu acho até uma honra. Eu acho muita piada ter essas pessoas na escola e poderem passar o seu testemunho, a sua vida, numa altura em que foi especial para elas também. E é muito engraçado, eu acho muito piada. Estou curioso para ver o que é que vai acontecer com as canções do festival. Mas eu acho que devia haver uma semana em que a temática era precisamente Nel Monteiro. Graciano Saga. Peço a ver. Jonas, sim, tu vais cantar os bombeiros do Nel Monteiro. Exatamente. Tu vais cantar. Vem devagar imigrante, o Graciano Saga. Vem devagar imigrante, exatamente. O Graciano Saga. Está aqui o Graciano Saga! E Jonas! É muito bom. Desculpa, eu estou a ver um jingle. Operação Triunfo Especial Pimba. Era giro. E vocês dar aulas. Exato, depois iam-se revelar, assim, iam eles revoltar outra vez. Lá iam eles revoltar. Espera lá, Paula, deixa-me fazer-te esta pergunta. Neste domínio, no domínio Pimba, quem é que tu achas que tem melhor voz? Para não me fazes perguntas difíceis. Eu, por acaso, acho que alguns têm muito boa voz. São pimbas. Pronto. E de certa forma faz-te. É como a Celine Dion. Tem muito boa voz, canta muito bem, mas é azeite, escorre. Claro. Não, ela tem um tique. Sabes que ela tem um tique lateral, não é? Quando ela. Que isso? Eu olho para a Celine Dion. Não, mas eu acho que a Celine Dion tem altíssima técnica. Ela tem uma grande escola, ela tem muito bom instrumento. E ela cuida daquele cabelo, como nunca, ela vai 3 ou 4 vezes ao cabeleireiro por dia. Lá está a influência do corpo, que era aquilo que há pouco a Paula estava a dizer na voz. É verdade, tem a sua postura a cantar, está tudo correto aquilo. Eu acho que parte eu acho que ela bate assim. No peito. Pois é. Mas eu acho que a Celine Dion canta com o cabelo, em parte. Ela canta com o cabelo. E eu lembro-me sempre o Little Steven, da banda do Bruce Springsteen, o Steve Van Zandt, que entrou nos Sopranos, estreou-se como ator nos Sopranos, a fazer de Silvio Dante, e tinha uma popa gigantesca. Ele, que na verdade usa um lenço na cabeça sempre, tinha uma popa. E ele dizia: mas qual é o segredo de uma pessoa que nunca foi. Foste ator? E ele diz: não, eu atuo com o cabelo. E ele diz que sem a popa é mau ator. Epá, sem a popa não é ator. Mete-se a popa. Epá, o tipo começa, obviamente. Será que isso pode influenciar? Já agora, tens alguma espécie de. Como direi? Algum tique que ganhaste? Algum ritual antes de teres uma atuação? Eu acho que já ouvi lá umas imitações. Nos alunos têm a mania de imitar os meus. Acho que sim, se calhar. Eu gosto muito de cantar com olhos fechados. Estou sempre a contrariar isso. O Stevie Wonder também. Ah, desculpa lá, essa Celine Dion também podia. Mas olha, podia que há alguma semelhança nisso. Uhum. Eu acho que. Mas nunca tiveste nenhum dissabor cantando de olhos fechados, por exemplo. Por acaso já tive. Uma vez estava a cantar no motoclube, estava num momento de introspeção a cantar uma balada que. Ah, enfim, aquilo estava a mexer muito comigo e é um gajo maluco. Que está sempre a mandar umas bocas, sabes como é que é isto? Ambientes noturnos. E de repente, tipo, tem um impulso, eu estou de olhos fechados e eu estou assim com as mãos no ar a cantar, a declamar uma das minhas profundas poesias. E de repente apanhei um susto brutal porque ele me agarrou-me na mão e eu não estava à espera que alguém me agarrasse na mão e assustei-me e aquilo estremeceu assim um bocadinho. E aquela. Também aconteceu uma coisa parecida com aqueles. Sabes que. É muito habitual, não é? Aqueles indianos andarem a vender flores. Sim. Então, de repente, um desses tipos entra pelo outro clube e oferece uma flor. E eu estava a dormir completamente a cantar. E assustei-me também. Mas espera, ele foi oferecer flores à pessoa que está a cantar. Exato, isto é uma, fantástico, é uma simpatia. Uma estratégia de marketing, enfim, para vender flores dentro do outro clube. E há uma outra coisa, e reparem, nós estamos a passar um período muito típico a esse nível, que é há toda uma quantidade de ursinhos que se vendem por esta altura. É uma verdade, para uma quantidade de ursos que não é brincadeira. Não, repara, ainda agora à vinda para cá. O Alvin parecia que estava a insultar alguém, é uma quantidade de ursos que vendem. Não, ursinhos mesmo verdadeiros. Ainda agora à vinda para cá tive que parar numa bomba da Repsol, passa a publicidade e parei e fui obrigado a comprar de imediato um ursinho. Foste obrigado. Obrigado mesmo. Sim, porque, tão conhecido, não me diga que não vai comprar um ursinho, até ficava mal. Disse sabe, senhora, pode haver acidentes a quem não compra estes ursos, Exato, é bastante bom. Sabe que pode haver acidentes a quem não compra estes ursos. Não, mas o facto de seres conhecido obriga-te a comprar toda a espécie de ursos. Eu tenho em Nunca casa, tenho milhares de ursos para vender. É a tua desculpa. Porque eu tenho que comprar, basicamente. Alvin, porquê tantos ursos em cima da tua cama? Ah, sou obrigado. Imagina o quartinho do Alvin. Exato. Só ursinhos pequeninos, mas eu vou oferecendo, E olha, de rosa. Olha, o ursinho que acende a luz, o ursinho que puxa o penico baixo. O ursinho que tira a luz. Reparem só. Eu tenho alguns ursos em casa, mas a grande maioria do. E quando eu cheguei aqui à rádio, e podem confirmar, querem ver? Sim, eu vou confirmar para vocês perceberem que estão perante uma pessoa de grande idoneidade. Que eu cheguei e dei um ursinho à Ana Galvão. Ó Galvão! Peraí. Ela está a fazer a emissão. Mostra o teu urso, o ursinho. Galvão, é melhor escrever no papel urso para ela perceber. É. Não, ela está a dizer ok. Pronto, nós vamos dizer ok, tem ali o urso. Mostra, olha, mostra um coisinho. Mostra para os ouvintes verem. Bonequinho, cortei. Ela está a isto com linguagem gestual é sempre muito complicado. Ah, peraí. Deixa. Olha, ela levantou uma foto minha. Olha. O outro urso. Ah, não dá ali. Ah, está bem. Isto para quem não sabe. Pronto, mas era só para vocês verem que. Os estúdios aqui são uma espécie de aquários todos ligados. Então é uma coisa muito voyeur. Que nós estamos num programa e estamos a observar os programas dos outros. Atrás de ti está a Antena 2. Nós estamos aqui encalacrados numa terra de miúdos. A Antena 3 está a funcionar ali do outro lado em direto. É verdade. E nós estamos aqui a gravar. Estamos aqui no meio. Estamos praticamente a despedir-nos da Paula mais uma vez. Exato. A sua promotora. Este CD da Paula que está aqui era o teu, não era? Este era o meu, sim. Era o teu. É, porque eu vou roubar-te. Ah, vais roubar. Sim. Vais roubar o quê? Eu vou roubar, vou roubar o álbum, pois é mais levo fácil. Mais completo, que é a edição no sábado leva outro. Ela vai-me dar a edição especial. Que tem o DVD. A sério, mas vai haver uma edição especial com DVD. Tem, há uma edição especial. Toma! Leva essa! Mas eu levo, levo. E mais em janeiro vou vê-lo ao São Luís. Aí está. Toma. Aí está. Mas também estão convidados. O teu disco tem tido este efeito numa data de pessoas que eu conheço. As pessoas ficam rendidas. Eu acho que isso é fantástico. Estás contente com o feedback das pessoas? Como é que... Eu estou contente, sobretudo com a música. Eu acho que isso é a coisa que mais. Estou contente com a música e com os músicos. Porque nesta nossa vida um bocadinho complexa, eu acho que o mais importante é exatamente o que nós fazemos e com quem fazemos. E eu acho que isso já ninguém me tira. Com sucesso, com discos vendidos, com. E já não ouves aquelas bocas de. Ah, o disco é. Sabes, isto é bom demais. Portanto, se calhar não vendo bem. Não, por acaso. Acho que não. Mas é o que Marco disse. Um disco está acessível, é um disco. obviamente pela sonoridade e pelos músicos, por tudo o que o disco tem. É um disco de jazz, não é? Mas eu acho que é um disco acessível, tem melodicamente, está lá tudo, percebe-se tudo bem, acho que. E eu por acaso subscrevo. Devíamos ouvir agora para a despedida. Sim, vamos ouvir, mas deixa-me só dizer que concordo contigo quando dizes que as pessoas ficam absolutamente rendidas a este disco da Paula Oliveira, que era, para quem não sabe, utilizado muitas vezes na Segunda Guerra Mundial, quando eles queriam precisamente que os adversários se rendessem. Davam-lhe o disco da Paula Oliveira. Estou rendido! Então ponham para cá. Estavas a dizer que a fotografia, a capa estava muito boa. Pá, tenho um amigo também com algum sentido de humor que me dizia assim: pá, o disco está bestial, pá, os músicos, pá, bestial, a fotografia está boa e a pessoa que está na capa a fazer de Paulo Oliveira. Está muito bem. Há uma que é em galego, pá, eu gosto muito desse tema, que é um tema que fala de uma arte de pesca na Galiza, que é a Ardora. Quem fez o poema foi o professor de interpretação das outras edições da Operação Triunfo, Kiko Cadaval. Só boas referências. E o canto isto é quase mirandês, sabes? Vamos aí. Então vamos ouvir então mais um, disse então duas vezes, peço desculpa, de um dos temas deste álbum que se chama Fado Roubado, Paulo Oliveira e Bernardo Moreira. Obrigado, Paula, por teres vindo. Obrigada a esta edição a vocês. Do Ninante. E nós é até logo. Até logo. É sábado hoje, não é? É sábado. Obrigado também à produtora que mais uma vez veio tirar daqui a convidada, e é sempre a mesma, não é? Tu agrides sempre as pessoas. Sim. E pronto. Alguém agride os promotores de. Olha, não, vais ter que pôr do princípio. Vais ter que pôr do princípio. Claro. Isto realmente não se faz. Não pensei que começasses logo a cantar. É um dos meus princípios básicos. Nunca cantar em cima do cantor. Artista. Exato. Isto se calhar soa mal agora, não é? Mas. Bom. Pode ter o seu charme. Obrigado, Paulo. Cai o sol, arde o mar, peixes mortos a boiar, sangue frio ferve a réu, enche as mãos de pão. Brilha a faca no luar, cala a boca o bucarel, quando tenha que pronunciar o som da dor de Deus. Fugirão pro frio. Sonhos de afogados. Farol no quebra-mar, pato sangue, a flor da pele, língua quente seca o chá, a fé. Há um piscar de batom no olhar, tem a promessa de amor e metal, tem o sorriso a fugar no licor, a cantar a mulher do piscar de batom, tem a promessa de amor. Sorriso a fugar no licor a cantar. suor no quebra-pele. Fecha a boca no luar, mistura sal e mel. Dorme o sol, arde o mar, coxa a carne, sofre a pele. Seca o sol, dorme metal, ninguém falou de Deus. Foi sonhos de afogado. Está a voz de Paula Oliveira. Obrigado, Paula, por teres vindo. Isto agora ficou com um ar de programa noturno. A Paula já cá não está. Pois, Paula Oliveira já não está no Ninando, mas sobrou o Carlos Moura. Eu posso cantar, se quiser. Tu agora vais ter que fazer pelos dois convidados. É verdade. De humor e de música. Está bem. Olha, há pouco falamos do Teatro Maria Matos e atenção, vais ter um espetáculo já esta semana, dentro de 3 dias. Terça-feira. É um espetáculo de stand-up. É uma espécie. Vou estar eu e o Pedro Ribeiro. Aquilo é muito engraçado, quem não conhece o Café Maria Matos, porque é uma coisa muito pequenina. Pedro Ribeiro. O Pedro Ribeiro. O da comédia. O da comédia. Não, o nosso colega radiofónico. Por acaso isso é um problema. É um problema quando. Ter o mesmo nome. Exatamente. Porque aliás, eu acho que ele assina Pedro Ribeiro o outro. Já assina assim. Sabem que outro dia aconteceu algo absolutamente extraordinário, que foi, vi uma notícia, penso que terá sido no Correio da Manhã, em que dizia Viste Pedro uma Costa no Correio da Manhã. Sim, vi uma notícia, estava via a passar numa das páginas, e a notícia dizia: o realizador Pedro Costa mais uma vez premiado com um filme qualquer num festival. Exato. De um país europeu que eu agora não me lembro. E a fotografia que colocavam era de Pedro Costa, mas da SIC. Da SIC. Mas espera aí. Mas está tudo doido. Sabes que isso é um passatempo que alguns matutinos têm, que é de promovem, que é de descobrir onde é que foi a gafe de hoje. No meu caso, nunca pode acontecer. Não há mais nenhum Nuno Marco. Mas tens não. Essa vantagem. Agora, eu não sei se existe alguma regra a este quanto. Nível. Por exemplo, eu tenho um outro Fernando Alvim. Guitarrista. Que o guitarrista é muito mais. Eu acho que é muito mais conhecido do que eu, sim, menos para toda uma outra geração. Mas a verdade é que estamos em domínios artísticos diferentes. Acho que. É com certeza muito mais respeitado do que eu. Sem dúvida. Disso não tenho a menor dúvida. Mas ainda há outro Fernando Alvim, que é um escultor angolano, que é também reputadíssimo a nível internacional. E a verdade é que outro dia percebi isso através de uma pesquisa que fiz na net. E dá-me o currículo imenso, imensurável desse Fernando Alvim, escultor internacional, e a fotografia que aparece é a minha. Acham isto normal? Acham isto normal? Vai ter mais concorrência, porque vai estrear aí Alvim e os Esquilos. Pois, Alvim e os Esquilos. Eu fiquei. Chipmunks. Bem, eu tenho, vou exorcizar aqui os espíritos. Eu fiquei muito infeliz. Que não tens ido fazer a voz. Sim, eu fiquei muito infeliz porque. E a verdade é que a produtora não. Fazia pandan, não é? Fazia pandan. Reparem, um filme que se chama Alvim e os Esquilos, sendo num estúdio que eu até conheço, e eles não se lembraram que podia ser giro. Lembraram-se. Eu tenho medo que isso tivesse acontecido. De facto, eles lembraram-se. Estávamos a falar há pouco do espetáculo de terça-feira. Sim. Sou eu, Pedro Ribeiro. Chama-se Sério e Estéreo. É uma brincadeira que vamos fazer com stand-up e com improv comedy pelo meio e com uma data de coisas. E o fantástico é que a entrada é grátis. Grátis? Não se paga. Não se paga rigorosamente se paga. Nada. Incrível. Também não oferecemos nada, quer dizer. Claro. E por isso o espetáculo também não é garantidamente bom. Mas as pessoas não se podem queixar. Não se podem queixar porque não pagaram bilhete. Claro, isso é verdade, não. Quando é um espetáculo. O que é que querem mais, não é? Que queriam mais? Que se calhar que eu fizesse rir alguma coisa. Não pagaram nada. Não é? Claro. Claro. Olha, vamos a Bizarro Bazar e já voltamos à conversa. Bizarro Bazar, vamos a isso. Vamos a isso. Vamos integrar o Carlos Moura neste Bizarro Bazar. É verdade. Porque o Bizarro Bazar, para já. Que pena já não estar cá, Paulo. Assusta-me estar num estúdio com mais três homens a dizer que me vão integrar. Mas vamos. Assusta-me. Três homens? Não te vais safar disso. Ah, estás a contar com o Alvin também. Não, mas há aqui uma coisa que é muito embaraçante. Sim, sim. É muito embaraçosa neste caso, que é o jingle de abertura. O jingle de abertura de Bizarro. É, os convidados têm que cantar o jingle de abertura connosco do Bizarro Bazar. Isso. Eu não sei a letra, mas a canção posso é o meu chapéu tem três bicos. Sabes qual é a melodia? O meu chapéu tem três bicos. Tem três bicos, o meu chapéu. Só que com a seguinte letra: o meu bazar é bizarro, é bizarro. O meu bazar. É só isso. Vamos embora. Só isso. Ok, vamos a isto. Um, dois, três. O meu bazar é bizarro. Alguém engana-se, mas é o que tu dizes, bizarro. Eu digo o meu bazar é bizarro. É o que tu dizes. Não tem que ser. Vamos cantar outra vez? Vamos. Também não há dinheiro para jingles a sério. Não temos disso. Outra vez. Ao meu sinal. 3, 2, 1. O meu bazar é bizarro. É bizarro o meu bazar. Com Ricardo Sérgio. Pronto, e cá voltamos. Ricardo, olá. Olá, boa tarde. Ora, hoje, o que é que traz uma grande diva da música? Achei que já que tinham aqui a Paula Oliveira e que falaram de Celine Dion, só faltava uma outra dívida. Não estou a querer comparar, atenção. Uma dívida. Uma dívida. Uma dívida. Mas achei que era melhor trazer outra dívida. E esta dívida que trago tem uma história por trás. É uma senhora que todos nós conhecemos, Fernando Alvim, sei que é grande fã, de Barbra Streisand. Oh, o meu dia, já ganhei o dia. É verdade. Já ganhaste o dia. E por falaste em histórias que esta senhora tem por trás. Uma delas foi, penso, dizem, o Nick Nolte. A grande história é que ela tem por trás. O Príncipe das Marés. É verdade, era o Príncipe das Marés. Ela depois entrou naquele filme que é o Yantel. Yantel. Ah. Isso contribuiu para a história que aconteceu há um ano atrás. Sim. Há um ano atrás ela voltou aos palcos ao fim de uma ausência prolongada. Ressuscitou. Ninguém sabe porquê. Porquê é que ela regressou aos palcos, não é? Porque é que foi a ausência prolongada, que essa também ninguém questionava. Mas aconteceu na altura, em julgo que em Las Vegas, que a senhora Barbra Streisand, no meio do seu concerto, decidiu fazer um discurso político inflamado contra... enfim, contra o quê? Contra tudo aquilo que os artistas americanos fazem discursos políticos inflamados, contra o Bush. Acontece que no público de Barbra Streisand há muitos apoiantes de George Bush, há muitos conservadores norte-americanos que não gostaram de ouvir Barbra Streisand a dizer mal do Bush. E nada incomoda mais um conservador do que uma conservada. Eu penso que essa será a frase do Bill. Obrigado, Carlos Moura, por esse brilhante comentário. Muito bom. Ora, acontece que Barbra Streisand decidiu reagir. Como? Como? Shut the fuck up! Que delicada! Ora, isto vindo de Barbra Streisand. Pois é. Ela está na face de Simone de Oliveira, então. Está. Se calhar. Fantástico. Por aí. Já diz o que lhe apetece? Ora, acontece que um senhor chamado Revolution, decidiu pegar neste Shut the fuck up e fez uma música com isto. Espetacular. Fez uma mix que chamou a. Shut the fuck up mix, Barbra Streisand com Revolution é a escolha de hoje do Bizarro Bazar. Isto promete, isto promete. Eu estou muito ansioso, devo confessar. Vamos a isso. Vamos embora. Shut up if you can't take a joke. Shut up if you can't. Shut up. Bom, é de facto. E tu passaste isto já num DJ set? Já passei isto num DJ set discreto há uns tempos. E resultou? Diz que sim, pelo menos ninguém me mandou com copos vazios à cara. Nem, pois. Não, fabuloso. Nem fabuloso. Com conta. Agora só falta a versão espanhola do Porquê Não Te Calhas. Já existe a versão inclusive para telemóvel. Sim. Já existe o toque de telemóvel. Sim, isso já ouvi. Porquê Não Te Calhas? Eu gostava de ouvir o mashup entre o Porquê Não Te Calhas e o Chato da Faca, porque vai dar mais ou menos ao mesmo assunto. Vai. E eu diria, não sei se vocês concordam comigo, isto é capaz de ser a melhor canção de Barbra Streisand. Sem dúvida. Eu concordo contigo. Sim. Deixa-me pensar. Tu não, tu gostas da obra dela. Eu estou a pensar, estou neste momento a tentar rever todas as minhas coletâneas pessoais de Barbra Streisand. People Who Need People, Shut the Fuck Up. Faz todo sentido. Aliás, na progressão da sua carreira, faz sentido este tema agora. Maravilhoso. Obrigado, Ricardo Sérgio, por mais este Bizarro Bazar. Vamos fazer o jingle de fecho, que é a mesma coisa que o da abertura. Outra vez. Um, dois, três. O meu bazar é bizarro. Bazar. É bazar, não é bizarro. O meu bazar é bizarro. É bizarro o meu bazar. Com o Ricardo Sérgio. O Bloco de Esquerda viu aprovada a sua proposta de reduzir o IVA para 5% em alimentos como o seitã e o tofu. Para avaliar até que ponto os portugueses ficaram eufóricos com esta medida, temos o nosso repórter em direto de um hipermercado da capital. Olá, bom dia. Ao meu lado tenho já o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, que andava por aqui às compras. Bom dia, camarada. Eu queria apenas recordar que esta medida se destina apenas a agradar a esses pequenos burgueses de fachada socialista do Bloco. Os interesses dos comunistas não foram atendidos. Em que alimentos gostaria de ver o IVA reduzido? Pensava que na festa do Avante o que se vendia mais era erva. Como toda a gente sabe, nós comemos criancinhas ao pequeno almoço e nunca tivemos direito a descontos. Estas que aqui levo, por exemplo, vão custar-me os olhos da cara. Sobretudo, para já com isso. Sobretudo, as que têm bifes ativo. São caríssimas. Obrigado, Jerónimo Sousa. E tenho aqui um outro cliente deste hipermercado que parece querer falar. Diga. Eu só queria dizer que ando a comer a minha vizinha do segundo andar e nunca paguei imposto nenhum. Será que estou a fugir ao fisco? LOL! Amo-te muito, Soninha! És beta boa, mandas um ganda para a zorra! É uma boa pergunta. Talvez o melhor seja dirigir-se a uma repartição das finanças. E vejo agora uma outra cara conhecida. Trata-se do popular apresentador Fernando Mendes. Olá, mediados. Quais chamas é o IVA nas morcelas, nas alheiras e nos chouriços de sangue? Mediados. Isso do seitan e do tofu é comida de homens sexuais. Fica o apelo. E eu encerro aqui esta reportagem. Alô, estúdio! Depois do seitan e do tofu, o Bloco de Esquerda prepara-se para propor a redução do IVA em outros bens essenciais, como as mortalhas, os malabares e os jambés. A atualidade deste final de semana é marcada pela Cimeira Europa-África, que tantas dores de cabeça tem dado a José Sócrates. Para comentar a chegada dos convidados a Lisboa, temos em direto os especialistas em pataquadas, Nuno Heró e Cláudio Ramos. Alô? Bom dia, Portugalex. Antes de mais nada, devo dizer que o Gaddafi vem muito mal vestido. Aqueles trapos estão completamente out. Achas que aquilo é Coronel Tapioca, Cláudio? E se queria ele? Cá para mim, ele veste-se, mas é na Feira do Relógio. Também gostaria de destacar que a Angela Merkel está mais gorda. A senhora parece um porquinho. O José Eduardo Santos é que está um chique. Quem é que o vestiu? Cá para mim é o Armani. Ai, eu acho que não lhe fica nada bem. Faz-lhe um rabo enorme. Muito obrigado aos dois, Nuno Heró e Cláudio Ramos, no tapete vermelho da Cimeira Europa-África. Entretanto, José Sócrates continua a fazer tudo para afastar o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, desta cimeira, evitando que ele se transforme no centro das atenções. Depois de o instalar numa pensão ranhosa em Chelas, Sócrates contratou um taxista que costuma ir buscar turistas ao aeroporto para o transportar. Ora então, é para a cimeira, não é verdade? Yes, please. Sim, senhor. Prefere ir por Vila Franca de Xira ou apanhar um atalho que eu conheço em Aveiro? Whatever. Isso não estou bem a ver onde é que é. Mas então pronto, vamos por Badajoz, que é capaz de ter menos trânsito. Ai, ai, ai. E já só falta o pensamento do dia. Hoje da responsabilidade de Ercílio Bento, cidadão que liga diariamente para todos os fóruns de opinião pública. se a nova administração da RTP quer apertar o cinto, tem de convencer o Fernando Mendes a perder pelo menos uns 20 quilos. Portugalex, com António Machado e Manuel Marques. Textos de Patrícia Castanheira com Fábio Benídio e Alexandre Parreira, das produções fictícias e pós-produção de Walter Santos. Sabes que eu estava a pensar que pela primeira vez na história deste programa, pela primeira vez, nós sabemos quem vem na próxima edição de Nuno e Nando. É uma coisa que geralmente nós só sabemos na véspera. E desta vez podemos dizer. É sério? Não, quem, já, é? Quem é? Eu não quem sei. Estou a basear. É, repara, este programa nós vamos revelar segredos do Nuno e Nando. Geralmente o Fernando Alvim contacta uma pessoa, eu contacto outra. E desta vez tínhamos convidados a mais para esta semana. É verdade, é verdade. Éramos para ter cá também a Carolina Patrocínio. Pois é. Jovem sex symbol. Hoje. Eu confesso, espera, eu aposto. Para. Tu não tens algumas apostas? Eu tenho uma aposta pessoal. Eu acabei de compreender. O Nuno Marco acaba de dizer que hoje era para estar cá. A Carolina Patrocínio. Contigo. Não, de acordo com o Alvim, mas eu já tinha convidado a Paula Oliveira. Exato. Portanto, a figura masculina nunca esteve aqui em causa. Não, não é essa a questão. Houve aqui uma remota possibilidade de eu, neste momento, em vez de estar a olhar para o Alvim. Exato. Já viste? Mas para a semana, isto é raríssimo acontecer e não volta a acontecer, porque nós não somos tão organizados. Em princípio temos Carolina Patrocínio para a semana, não é? Não, temos com toda a segurança Carolina Patrocínio. O que vocês não sabem é que eu já convidei também outra pessoa que... E eu também já tinha para a próxima semana. Eu não posso ficar com a já combinado. Aliás, eu disse isso num e-mail. Quem é? Já agora. Nós para a semana teríamos definidos a Carolina Patrocínio. Temos definido. E os Dona Maria, a banda. Os Dona Maria, pois é. A vossa equipa, completamente a vossa equipa de produção anda. E quem é que tu tinhas convidado? Quem é que tu tinhas para a próxima semana também? Não tinha ninguém, eram os Dona Maria. Os Dona Maria que então, alguma vez iríamos trocar esses brilhantes convidados. Podemos garantir que temos Carolina Patrocínio e os Dona Maria. E eu não posso ficar a cantar o jingle, eu ofereço-me para cantar os vossos jingles. Não, mas já agora... Tenho o cavaquinho. Vais cá visitar-nos, assim como quem visita. Depois fica aqui pronto. Não, eu não sou tão dado. Sabes que há muitas pessoas, Carlos Moura, que não sabem que tu és designer. Fui quando ganhava a vida honestamente. Já não fazes nada em relação a isso? Não, faço, mas limito-me a fazer umas brincadeiras. O que é que tu designas hoje em dia? Hoje em dia, essencialmente, cartazes e imagens para os nossos espetaculozinhos que nós lá vamos fazendo, não é? Já é possível para uma pessoa viver da comédia ou não? Ou ainda é muito complicado tudo? Tens que ter outras coisas. Não, é possível viveres da comédia. Já começa a ser possível viver da comédia desde que tenhas alguma polivalência. Quer dizer, não acredito que alguém viva só a fazer stand-up. Só a fazer stand-up. Quer dizer, vive. Eu queria um stand-up especificamente. Não, mas há muita procura pelo poucos, stand-up, não é? Mas depois também chateia, não é? E eu pessoalmente acho que tem piada explorarmos outros caminhos. Acho que quem quer entrar dentro da linguagem cómica depois até pode fazer músicas para a Barbara Streisand. Especialmente isso. Pode explorar vários caminhos, não é? Eu, por exemplo, agora acabei de escrever uma peça que para o ano vamos tentar colocar em cena. Estamos já a negociar as coisas importantes, nomeadamente para onde é que levamos a peça. Eu estou a tentar levá-la para a casa de pessoas de quem não gosto, mas... Para a sala de estar mesmo. Mas era giro e acho que era interessante começarem a surgir também essas oportunidades. De se fazerem coisas diferentes com. Anda aí muita malta nova, muita malta com talento, muita malta com algum talento e muita malta sem talento. Sem talento nenhum. Mas é um facto, anda aí muita malta. Mas, mas acho que está na hora de começarmos a pensar em aproveitar as pessoas que fomos criando e formando com estes anos de comédia mais intensiva. Sim. E derivá-los cada um para os seus próprios caminhos. Carlos, porque será que há duas coisas que eu te quero perguntar em relação ao stand-up. Uma delas é que o stand-up teve uma baixa importante, que é a saída de cena do Levanta-te e Ri, que era um veículo promocional. Era penso a montra. era a montra de todas as pessoas que viram o stand-up em Portugal. Ao sair de cena, possivelmente vocês foram brutalmente prejudicados. Não necessariamente, quer dizer, perdemos um bocado a única montra, mas se bem que também era uma montra confusa, era uma montra do bazar. Era uma montra onde havia vários, várias coisas naquela montra. Era capaz de ser um dos encantos do programa, era ser assim um misto. Não é? E nós percebemos quais eram os melhores, quais eram os piores. Claro. Agora há, por exemplo, no Canal 2 temos o Sempre em Pé, que vai também trilhando um caminho próprio. Acho que há espaço para haver novos programas de comédia, de stand-up. A RTP vai estrear muito em breve um programa fabuloso de comédia de improviso. Eu fui lá uma vez, diverti-me à grande. É uma coisa extraordinária. Estás a falar do... Já foste, não? Não fui, vai, por causa de compatibilidade de horários. Sempre nos dizem, mas acho que já acabaram as gravações. Parece-me que vai haver segunda série. Daquilo que eu vi da primeira, acho que tem tudo para haver uma segunda edição. Eu gostei imenso, diverti-me imenso. Ele é fabuloso. Era o que eu ia dizer, todas as pessoas com quem eu falei e que foram lá ficaram maravilhadas e cheias de vontade. É muito engraçado, de lá voltar. Sim. O que é que te aconteceu a ti? Podes revelar alguma coisa do teu... Ficaste à rasca ou não? Não, porque tu estás a trabalhar. Para quem para quem te está a ouvir, aquilo é um programa de improviso em que nos vestem umas roupas e depois atiram-nos para dentro do cenário. E nós realmente não sabemos o que é que está ali a acontecer. E estamos com outros atores que começam a interagir connosco naquela realidade daquele cenário. Eu pareço um chulo, é o que eu pareço. Foi ótimo. Eu tive uma situação, por exemplo, em que vestiram-me com uma roupa muito estranha e lançaram-me e de repente estávamos na prisão. E pronto, e sou um prisioneiro. E é muito bom. Foi com o Joaquim Nicolau esse sketch, mas foi muito giro, com um grande ritmo, com uma dinâmica muito gira. Eu acho que o programa vai funcionar e acho que há espaço para mais programas destes. Acho que há necessidade neste país de começarmos a explorar também outros caminhos da comédia para não ser sempre o mesmo, para não cairmos sempre ou nos mesmos tipos de sketches, ou nos malucos do riso, ou nisto ou naquilo. Quer dizer, temos de explorar outros caminhos. Já agora, como é que tu explicas, isto é uma verdade insofismável, que é essa disponibilidade mais a norte para as pessoas fazerem espetáculos de stand-up do que centro e sul? Porque há necessidade, e porque lá em cima há uma outra cultura. Porque há necessidade, uma outra cultura. Tu tens bares, por exemplo, lá em cima, bares e cafés-concertos no norte do país. Há uma política no norte do país de promover a casa, de cativar clientes. Em Lisboa não. Em Lisboa, por exemplo, há uma política de arranjar copos de plástico, porque assim é fácil pegar na Imperial e levá-la para a rua. Não há uma necessidade. Quer dizer, isto é tudo uma questão de procura e de oferta. Agora já começam a haver sítios na grande Lisboa que começam a perceber, se calhar se fizéssemos aqui uma animação destas, já conseguimos cativar mais público, um público fiel, etc. E pode fazer coisas giríssimas nos bares. E hoje em dia já se consegue fazer coisas em bares, enquanto que antes só os cantores à desgarrada e os contadores de anedotas é que tinham algum espaço. Hoje em dia já se consegue fazer comédia a sério e até mais violenta, né? Eu posso ir para um bar hoje à noite, por exemplo, falar sobre a Medi, sobre a Esmeralda e sobre aqueles casos que toda a gente quando ouve faz ui. E sentiste isso já? É? Sim. Já ouviste várias vezes nos teus várias vezes. Ui. Então quando entro no meu tema favorito, que é a religião, ui. Já agora, como é que tu, por exemplo, uma situação que a mim me parece bastante melindrosa é muito mais do que fazeres, imagina, uma atuação de stand-up num teatro em que as pessoas, todas elas, pagaram um bilhete, estão lá para sabem ver que te vão ver, sabem para o que é que vão. Há um contexto totalmente diferente, que é de chegares a um bar. Foi o que aconteceu, por exemplo, no sábado passado. Fui atuar a Évora, fui atuar a um bar. Desde já mando aqui o meu abraço para a mesa de bêbados que estava do lado direito e que fez o favor de me estragar todas as minhas punches e todas as minhas piadas. Todas, eu estou-me a tentar lembrar. Todas. Mas porque já conheciam, era isso? Não, porque estavam bêbados, quer dizer, e eles faziam barulho até para respirar. É uma coisa fabulosa. E então, basicamente, eu fiz 10 minutos de material que estava previsto e 50 minutos de insultos. Então tornou-se uma noite muito cheira. Sim, e então entrámos ali numa desgarrada. Mas foi uma coisa que ficou tensa ou sempre numa de. Não, por acaso manteve sempre ali uma alegria, porque eu acho que eles não percebiam metade das bocas. E hoje em dia, quando tu dizes a um bêbado dos teus pais são primos, ele pensa que é uma pergunta legítima. Sim. Mas por aí fora. já estás equipado com uma série de coisas para essa eventualidade ou não? Tens já, um já. Já tenho vindo. Eu fiz muitos dos meus espetáculos no Norte. E no Norte o público é, por natureza, caloroso, mas também respingão. E, pá, e ao fim de 300 e tal espetáculos em bares, tu sais com. Até já respondes a quem não deves. Até és mandado encostar por um agente de autoridade e ele diz qualquer coisa e tu, pumba, mandas a tua laracha. Mandas uma boquinha. O que às vezes não é muito, muito simpático. Claro. Mas agora, eu gosto desta temática dos insultos. Há cerca de uma semana entrevistei o José Nunes, que editou um livro, A Linha Avançada, e ele tem lá o top dos insultos. Eu estive a ver alguns e há um que eu fixei, que são dois jogadores de cricket, em que um diz para o outro: estás gordo. E diz o outro: pois estou, e sabes porquê? Porque sempre que vou para a cama com a tua mulher, ela dá-me biscoitos. Toma, vai buscar. Que é muito desagradável. Sabes que a minha frase favorita, uma das minhas frases favoritas de todos os tempos, é um insulto, foi um insulto preferido pelo Mark Twain, e que é brilhante, que é: mais vale parecer estúpido, mais vale ficar calado e parecer estúpido do que abrir a boca e dissipar todas as dúvidas. Eu acho que dizeres isto a alguém é tão diplomático. É verdade, é elegante. É lindo. É elegante e cortante ao mesmo tempo. É como uma faca daquelas da TV Show. Eu gosto disto. Conhece algum insulto? Raminhos. Sim, porque o Raminhos continua no nosso estúdio. É verdade. É que não sai daqui, não é? Mas porquê? Raminhos, há outros. Não, eu agora moro aqui. Ah, bom. Nós estamos na casa dele. Pois é. Ele sabe, espera que a gente saia daqui para fazer o almoço. Não, fui pôr já à mesa. Pois. Ele tem ali uma daquelas coisas de gás, uma bilha daquelas que se usa no campismo. Eu estava aqui a lembrar-me de uma história em que o Carlos Moura levou com um copo de Imperial. Não cheguei a levar mesmo. Portanto, o copo de Imperial passou em alta rotação a cerca de 3 cm da minha orelha direita. E tivemos também um colega. Deixa-me adivinhar, era também um sítio destes, um bar. E foi justamente também a falar de religião. Portanto, pronto, meti-me com um tema até pacífico, que é Fátima. E, eis que houve um indivíduo que não achou muita piada. E decidiu expressar o seu desagrado atirando-me com o seu copo de Imperial, tristemente vazio. E era um copo de vidro ou era um copo de... Era um copo de vidro. Copo de vidro, portanto. Que ganha uma aerodinâmica muito interessante. Ganha. E a única coisa que eu lhe pude dizer foi: primeiro, quando se atiram objetos para quem está a atuar, a regra diz que deve-se acertar. Quer dizer, estás mal. E segundo, eu estou numa posição favorecida, porque eu estou mais alto em relação a ti, que era um facto. Queres ver quem é que acerta agora? Mas a coisa ficou por aí. Estava ali uma química. Eu senti. Mas achas que chegaste a considerar mandar o copo de volta ou não? Não, eu cheguei a considerar que não ia chegar a inteira a casa. Mas pensa um brigão, ou és pacato? Não, eu tenho uma imagem pacata de ti, quase zero. Mas é, arma-me assim, em parvo. Muito sossegada. Não, mas arma-me em parvo, porque cheguei à conclusão. Nunca ouviram a jogar PlayStation. Mas isso não. Não, por isso sabes porquê? Porque cheguei à conclusão de que, desde miúdo, como eu era sempre o mais franzino e o mais pequenito, ou eu dava primeiro. Sim. Ou então já sabia que não tinha hipótese. E é isto que eu faço também atualmente nos palcos. Se alguém manda uma boca, eu tenho logo uma tendência para querer estragar a sala. Não, mas Mora, eu penso que há bocas. Repare, eu não faço stand-up, mas já vi algumas vezes. E neste tipo de espaço há bocas muito, muito usuais. Por exemplo, tu começas a fazer stand-up, passado 5 minutos ouves: então quando é que isto começa? Ah, sim, é um clássico. Engraçado. Não é? É o clássico. Então quando é que isto começa? Mas de facto é bom a pessoa estar equipada com bocas. Eu lembro sempre de um número de stand-up muito cómico. Agora lembra-me do Kramer. Não, há um comediante, o Steve Coogan, comediante inglês, que tem uma personagem que é o pior comediante de stand-up da história, que é o Duncan Thicket. Tipo com uns óculos grossíssimos e uma voz assim, e que tem um papelinho com vários insultos que ele manda às pessoas. E eu lembro que era da altura no espetáculo dele, aquilo está tudo combinado, obviamente estão figurantes a mandar insultos, claro. E ele tem resposta para todos. E chega à altura e diz: agora agradecia que parassem porque já não tenho mais. E arruma o papelinho na algibeira. Mas sabes que eu acho que essa é uma grande diferença. Também nós estamos uns aninhos atrasados, mas eu acho que essa é a grande diferença entre os Estados Unidos, onde há uma cultura, e a Inglaterra, onde há uma cultura do humor. E tu vês, por exemplo, um Little Britain. Sim. Onde tu tens um. Já se considera que o humor, o facto de ser insultuoso, não é necessariamente mau. Quer dizer, e que as pessoas podem ser duras, o humor pode ser, deve ser até cutilante e duro. Sim. Para não andarmos aqui todos com paninhos quentes a fazer as mesmas piadas é que agradam a todos. E tens o Family Guy, que é insultos do início ao fim. O Family Guy, que é genial. É das coisas mais geniais, embora pouca gente ache piada cá, pelo menos. Pois, mas lá está, cá ainda não temos essa política. Cá ainda temos a política de vou fazer agora aqui uma piadinha, mas é para agradar. Não quero aqui, peço imensa desculpa por existir. Vá. É para não magoar ninguém. Vou fazer uma piada com pessoas, não é gordas, é vá, largas de ossos. Não, mas, pois é. É curioso. Já agora eu queria te fazer outra pergunta, ainda em relação ao humor, mas esqueci-me. Não, eu posso. Estás a falar do Michael Richards, que fez o papel do Kramer na série. Tipo e que tentou responder de um bar. Como é que tu viste isso? Eu acho que, sinceramente, acho que foi um bocado uma tempestade num copo d'água. Foi. Os americanos exageram logo. De repente começou-se a criar a ideia de que ele. Até lhe chamaram um elemento do Ku Klux Klan. Eu acho que ele perdeu a cabeça. Obviamente que o que ele fez foi um bocado mau, mas obviamente que é o tipo de coisa que se calhar sairia a qualquer pessoa. Eu acho que ele não tinha ali bagagem, ou seja, ele parece-me que no início, quando ele tentou responder ao indivíduo, depois percebe que o indivíduo é negro, tenta entrar por aí para pegar com ele, numa de que eu sou mais agressivo do que tu, só que depois já não sabia onde é que havia de se meter. E de repente isso. Ups. Exatamente. Ups. E aquilo acabou por. Ou seja, agora toda a gente faz piadas sobre o Michael Richards, mas curiosamente, no. Já agora foi para fazer publicidade uma coisa bestial, que é a caixa com a série inteira do Seinfeld, que saiu agora, que está à venda. Que eu, por acaso, saí a chegar o Natal. Eu se alguém só dizer. Dar. Exatamente, a toda a minha família e aos meus três amigos que me estão a ouvir. E há um disco extra no livro que tem a reunião do elenco toda e foi feita depois desta bronca com o Michael Richards. E curiosamente, o Michael Richards, naquela mesa redonda em que está o Larry David e estão os outros elementos todos do elenco, ele é o mais bem comportado e o mais humilde. Certinho. Está muito certinho e agradece os elogios que se lhe são feitos. Sabe uma coisa muito boa? Lembrei-me da pergunta. Estava aqui. Já vos aconteceu isso? Que é, tens uma branca e ias fazer uma pergunta, esqueceste da pergunta que era, e a partir deste momento, daquele momento, e não ouvi mais nada daquilo que vocês disseram, porque eu só me estava a tentar, mas qual era a pergunta, Raios? Qual era a pergunta? E se ela não me surgisse, eu ia estar até o final do dia a dizer, mas qual era a pergunta que queria fazer? Mas qual é? Ah, tu insistes nisso. Eu já sei qual é a pergunta. A pergunta era esta: o facto de seres comediante já te serviu para te safares de alguma coisa, por exemplo? Já. Já houve. Eu não devia dizer isto. Houve uma noite em que eu fiz uma atuação num bar ali na zona de Braga, onde fui convencido pelas pessoas do bar a beber umas misturas que eu nem fazia ideia, que eram alcoólicas. Jogavas que era suminho. Era sumo, mas este sumo tem um sabor estranho. É mesmo assim. E acabei por beber aquilo e pronto. E decidi ir para casa. Ora, como não tinha ninguém que me quisesse levar, porque ninguém pega em mim, decidi levar eu próprio a minha viatura. Mas fui conduzindo. Essa agora, então, que gesto impensável. Eu era jovem, não sabia o que fazia. Ainda votava e tudo. E levaram-me. E então fui a conduzir e ia a 40 km por hora na Estrada Nacional, quando de repente, ao virar uma esquina, e estava a cair aquela chuvinha miúda. Ainda por cima. Sabes? Descobri uma operação stop com cerca de aquilo que eu contei assim por alto, 150 agentes. Mas devia ser metade. É que exatamente, pois. Mas com pastores alemães e metralhadoras e uma coisa assim muito à séria. À grande, portanto. Parece que estavas ao pé do muro de Berlim. Exatamente. No videoclipe do Nikita. Coisa assustadora, com blindados. Blindados, que é como quem diz, gipsu da UMM. E pronto. E o que acontece é que fui mandado parar. Há um agente de autoridade que vem ter comigo. Eu baixo o vidro, tentei não respirar. Ele pediu-me os documentos. Eu dei-lhe os documentos. Ao que ele me respondeu, olhando para mim: lamento informar-me, mas o senhor já não sai daqui. Mas espera, só de olhar para os documentos. Sim, olhou para os documentos e diz: então o senhor está a beber agora aqui? Eu acho que ele fez foi. Ele olhou para a tua fotografia. O senhor já não sai daqui. E tu, na fotografia dos documentos, estavas sóbria. E ele, por comparação, disse: espera aí, isto não. Não, mas ser... agora repara na sequência. Sim. Não sai daqui, claro que todo o sangue que eu tinha foi parar à minha unha de pé. Sim. E ele disse-me: não sai daqui. Sem contar aqui uma piada ao meu sucesso. Olha aqui, vem que eu cacei. Mas o melhor é que tinha a piada pronta. Não, eu acabei por não contar, porque entretanto veio o subchefe e disse: ah, este santo costuma ver e tal, levanta-te. E tu sempre sem arfar para cima dele. Sempre, eu a pensar, eu não me lembro de nenhuma piada, porque eu sou terrível nas piadas. Sou terrível. A única piada, por acaso até propícia, a única que eu conheço é do flanco que se vira para o outro e diz: eu não quero saber quem você é, tira as rendas de cima do meu telhado já. Mas. Acabou por ser o subchefe a contar uma piada sobre um fanhoso, um coxo e outro indivíduo que tinha alguma deficiência. Lembrar, que não lembrava a piada. Não me lembro. É. Mas o interessante nesta história é que, passado duas semanas, eu voltei a ir atuar a Braga, a um outro bar, um outro local, e à meia da noite há um indivíduo que vem ter comigo e diz: como é que tu estás? Ao que eu respondi: estou bem, não estou a ver quem você é. Então eu sou aquele agente que mandou encostar. Ah, estava a civil. Você já ia bem bebido. Ah, eles perceberam. E eu, a partir daí, juro, nunca mais consumi bebidas alcoólicas. Mas olha que isso foi um santo autêntico. Foi. E daqui um grande abraço. Lembras-te do nome dele? Tony. Tony. E agora adivinha qual é o apelido? Não, adivinha qual é o apelido. Não digas que é Silva. Exatamente. É o Tony Silva. O agente Tony Silva. Mas é mesmo. Isto é um facto. É Tony Silva? É. Que está a ouvir neste momento alguns em Braga. Espetacular. Um abraço para o agente Tony Silva. Muito bem. Olhem, estamos a fechar este programa. Mais uma vez recordo que, se quiserem ver Carlos Moura ao vivo e Pedro Ribeiro. E Pedro Ribeiro, exatamente. É o outro, não é? Ele assina o outro. Chama-se, como é que chama o espetáculo? Sério Estéreo. Teatro Maria Matos é grátis, não é? Portanto, é grátis. É uma coisa muito... muito tete a tete. Pronto, assim será. Carlos, obrigado. Paulo Oliveira, também obrigado por teres vindo. O Raminhos está a dizer Paulo Oliveira. Raminhos, também obrigado. Foste uma ajuda preciosa para este programa. A mesa está posta. Vamos comer. Eu posso dizer que sou uma pessoa mais feliz desde que vim a este programa. Desde que vieste comigo, mas. Eu acho que é que digas isso a potenciais convidados, porque as pessoas ficam ir àquele programa. Outro dia estava-me a lembrar, por causa disto da mesa está aposta, aquele tipo de chefe de família que tem sempre um defeito para a comida. Já está tão farto da mulher que dá massa. Tem sal. O avô da minha mulher diz várias vezes: o arroz está a risco nem corno. É pá, isso é magnífico. É. Ou então, aí está a massa. Está frio. Bom, olha, temos que nos despedir. Obrigado, obrigado, Marco. Obrigado, também por teres vindo. Obrigado. No fundo, é também o teu programa. Eu tinha aqui uma 365 e não era uma arma, era mesmo uma revista. É verdade. E já estavas a roubar a revista. Pronto, podemos recordar, eu estou orgulhoso disto. Sabemos quem são os convidados da próxima semana. É Carolina Patrocínio. Sim, sim. Para quem não sabe, apresentadora do Clube Amigos Disney, não, para mim, a Jennifer López portuguesa e a minha grande aposta. Penso que aquilo. Aposta em que nível? Está a crescer muito, muito e muito bem. Está Carolina, se nos estiveres a ouvir, vai ser uma pessoa mais feliz, Fiasca. Está a crescer muito bem. Eu estou a acompanhar o crescimento dela. Que ela venha na próxima semana. Está aí, vem. Ela vai ser uma pessoa mais feliz, se vier. Sim, sim, será. E também os Dona Maria. Que vão cantar mais felizes. Cuja vocalista canta descalça. E tem os pés muito giros. E há muitas pessoas com os fetiches de vocalista. Enfim, não vou falar aqui. Na próxima semana vai ser só gente bonita. Gente obrigado bonita. Pela parte que me toca. Hoje estivemos aqui esta feira. Hoje teve que ser assim. Tudo bem. Mas para a semana prometemos só gente bonita, gente gira. Gente bonita. Gente bem bonita no Inando. Até para a semana. Até para a semana. E bom Natal. Um forte abraço. No Natal é bom, bestial, que programa.